que eu sinto exatamente por você. Faço muita espuma e no final já não sei o que é sonho e o que é real. Se eu sinto frio no sexto andar, eu me aqueço desenhando um sol. Sem querer queimei o dedo e apaguei a vela. Tento ler meu livro que ficou molhado. Já não sei o que é presente e o que é passado. Alguém me falou pra eu não cantar, mas eu te enquadro num pedaço de ar. Não posso ignorar os meus desejos. Como faz pra continuar? Como amar alguém que nunca vai merecer? Enquanto alguns só se morrer, o diabo parece me temer. Um homem bateu na minha porta. Faz um tempo que eu não sei como chorar. Nunca fugi, nunca escondi os meus desejos por você. Eu sempre fui o seu brinquedo, mas tudo tem um tempo pra durar. Colo um adesivo no quintal. A chuva fina me faz ficar longe demais. Tenho medo de acordar e de olhar pra trás. Sinto a pele enrugada dentro da banheira. Já nem sei se ontem eu falei besteira. Eu perguntei pra sua mãe se algum dia ela teve um anel. E até comprei para o seu pai pra presente sem você perceber. Enquanto alguns só pensam em morrer, o diabo parece me temer. Um homem bateu na minha porta. Faz um tempo que eu não sei como chorar. Nunca fugi, nunca escondi os meus desejos por você. Eu sempre fui o seu brinquedo. Você pode querer.